pessoas que, mesmo distante, nunca esqueci. Vera já não está em coma, seu coração parou. Ricardo pediu demissão, ele não suportou. Tita continua firme, e Walter desapareceram. Sempre, sempre vou me lembrar.